caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena. Edição para sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2013, 2014, aliás. Isto ainda estou a atualizar-me para o ano de 2014. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7. Hoje abrimos com uma melodia lindíssima, digo eu. O Langolau Kuduta, música indiana, a abrir a edição de hoje do nosso Nota 7. Com muita água pelo meio também, como aliás, imagino que seja perceptível. É da casa já, isto é a prata da casa. Vamos seguindo nesta edição do nosso programa, do nosso Nota 7, com muito gosto. Estou aqui convosco para vos trazer Ludovico Einaudi. Música que vamos aqui ouvir. Vamos ouvir dois temas deste artista, que é um violinista e que é grande violinista que é. Há uma música que eu destaco deste álbum, Eden Rock. Eu vou escolher precisamente a música que dá nome ao álbum, Eden Rock. Mas há uma música que eu destaco, que eu até acho que é uma sequência, porque aqui diz Yerevan II. Mas esta melodia é fantástica. Tem apenas 1 minuto e 48 segundos, mas é realmente uma melodia espetacular. Yerevan, não sei se será uma homenagem à capital arménia, mas bom, para todos os efeitos, é realmente uma melodia lindíssima. Vamos então, neste instante, ouvir Eden Rock e também a música Un Mondo a Parte, também do mesmo álbum. Eu acho que este álbum é particularmente interessante, logo pelos títulos. Exit, Password, e tem realmente aqui títulos muito interessantes, mas as próprias melodias são igualmente interessantes, as de Ludovico Einaudi. São as próximas duas da edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7, aqui no canal 1. Thank you. Violinista Ludovico Einaudi ficou para trás com estas duas melodias, música Un Mondo a Parte e Eden Rock. Vamos agora virar-nos para Lester Young, um conhecido pianista de jazz, na década de 40 e também na década de 50 e na década de 30, creio também. Foi sem dúvida um pianista interessantíssimo. Daqui extraímos dois temas do seu enorme arquivo musical. Vamos chegar com I Cover Waterfront, uma melodia que vamos então conferir. Logo depois vamos ficar com Nina, uma edição, aliás, um tema fantástico, com muito ritmo, muita energia, para fechar a semana. Esta semana, a primeira, não diria a primeira completa, porque não é, mas enfim, a primeira semana já do ano de 2014. Aos ouvintes, eu desejo a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega mais uma edição de Prosa Rural para conferir aqui na Antena, neste caso no Canal 1. Fique bem, uma boa tarde. Amanhã não, na próxima segunda-feira voltamos a encontrar-nos para mais uma edição deste espaço radiofónico que dá pelo nome de Nota 7. Fique bem, ouvinte, uma boa sexta-feira e até à próxima segunda. Bom fim de semana. Mm-hmm. Música.